Comandador, é o Sam, Mike Yaquilo, informa o término do cheque, graças, bom dia. Bom dia. Patrulha Comandador, bom dia, o Golf Quebec no Flight 3. Quebec solicita autorização de reporte para o pátio principal, gate número 4. Está livre, reporte no técnico, Golf Quebec. Reporte lá. De Bridge, chame Centro Recife, ano 25, decimal 1, bom dia, bom voo. Sou de Bridge, ano 25, ano, obrigado, bom dia, tá bem. Hotel de Salvador, Golf, Golf, Quebec, informando os termos do rebote, bom dia, obrigado. Gente. muito bom dia, Oceania 6251, formação Eco, Guarulhos 360. Bom dia, Guarulhos, nível 360, VT Zulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Controle 1-9-35, aciona 5555. Guarulhos 360, da El, Leda, Bridge, decola no zero, curva direita, 1-9-35, aciona 5555. Volta, puxa. Bye.